Salvador 643, Livrona Sul, escuta, boa noite. Alfa Juliette 8. Identifica chegada Mari, desça até o 050. Praça do Salvador, está 3152, informação Delta 0055. Pronto, cópia Maceió, ordem de 3. Você está 330, copia. Conforme plano via Peruísque 58 até Orago. Decola pistola 0 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, código 5427. Stan 3152, quente 08. 3170, Duna, 12.000 pés, ajuste 1016, está livre LS, reporte estabilizado. A proa de Duna descendo para 2.000 pés, ajuste 10 no meio, reportaremos estabilizado, está 3170. Gol 1714, 3.000 pés, ajuste 1016. 3.000 pés, 1016, 314, aliás, 174. Estabilizado no loco, TAM 3170. Completa final, torre 118.95, bom pouso. 118.95, Boa, 6170. Runa 714, 2000 pés, ajuste 1016, está livre LS, a porta é estabilizada. Deixa estabilizado, não está de fato. Controle Salvador, muito bom dia, 1805. Voo 1805, contato radar, suba para 370, saída PUCA. 370, PUCA, 1805. Estabilizado 1714. Voo 714, completa sinal, torre 118.95, bom pouso. 118.95, boa noite. Vai manter a posição Anda Juliette 3, 1, 7, 0. 5344, identifica, chegada a Mari, desça até 3 mil pés, ajuste 1016. Pronto para o tanque, POB 1111, alterna Natal, autonomia 2 horas. Recife 12585, alternado 12545. 12685, confirme a secundária? 12545. 2545, ó. Salvador, boa noite, Algol, no 606. No 606, informação ECO, autorização Campina Grande. Quatro, quatro, um, 120, ao gol no 606. Quatro? Siga. Confirme a proa? Estamos agora na proa de Duna. O trip 5344 é desvio de informação? Negativo, senhorita. Estamos seguindo a carga. Então, para a informação do trip, após Mari voa ITAP, após ITAP, Duna. Confere. Não entendi, a senhora modulou junto comigo, então não consigo entendê-la. Entendi. Repetindo, após Mari voa ITAP, após ITAP, Duna. Confere. Afirmo. Vamos ITAP, ITAP para Duna. O trip 5344, apenas para informação, a posição ITAP agora na sua posição de 2 para... 3 horas, correção, de 10 para 9 horas, 3 milhas. Bom, então nós vamos averiguar aqui. Nós somos tráfego único, senhorita? O céu número 1. Então tá, então. Existe algum problema voar agora, Duna, aqui, direto? Agora não, não tem problema, o trip 5344. Apenas para informação, após Mário, teria que voar ITAP, ITAP, Duna. Caso negativo, teria que solicitar o controle antes de voar Duna. Ah, sim, sim, senhorita. Tá bom, então. Tá ok. Agradeço a informação. Controle Salvador, tá 3152, decolado, perfil Pucca, passa 4000. São 3152, contato radar, 330, sai da Pucca. 330, Pucca, tá 3152. Ou no 896, 3 mil pés, ajuste 1016. 3 mil, 096, ou 896. Web 6746, Skokie Dent, clear my arrival, descent flight level 050. Maintain arrival, be 6746. Cinco, 2000, ajuste 1016, reporte estabilizado. Botará, 344. Interessado, presente 5344. 2895. Confirmado, frequência da torre? 11895. 11895, 3534. Voo no 896, 2000 pés, o ajuste 10 no meio, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2000, 10 no meio, gol no 896. Passa nível 170, tá 3152. Gente, chama Recife 2085, alternado no 2545, são 3152, tem um bom voo. 2085, 2545, obrigado, boa noite, tá 3152.